Eu vou à Penha, se Deus quiser, pedir a Santa Carinhosa para fazer de ti mulher, de um coração a rainha mais poderosa e orgulhosa. Eu vou pedir com toda a fé e todo o ardor de um namorado. Eu sei que a santa quer pureza e meus olhos vão dizer o que sinto com certeza. Vou à Penha, vou pedir, vou implorar para a santa me ajudar. Vou à Penha, vou pedir, vou implorar para a santa me ajudar. Quando eu voltar, virei contente pra te dizer, mulher formosa, que meu amor é diferente desse amor de que falas ser o primeiro e verdadeiro. Quero provar que estás errada e fui à Penha só pra isso. A minha oração rezada faz de certo afastar de meu bem um tal feitiço. Vou à Penha, vou pedir, vou implorar para a santa me ajudar. Vou à Penha, vou pedir, vou implorar para a santa me ajudar. Thank you.